Bahia. Alô, Conceição do Coité. Alô, Flávio Rios, Grupo União, tamo junto. Eu como astronauta visitei planetas, transpus o limite do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos e do coração um disco voador. Em meio às galáxias do mundo universo, encontrei em Marte a musa do amor. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece mesmo de Marte. Madeixa das noites, estética de estrelas, beleza que igual não tem em outra parte. MG Studios, Mariano Gravações, esse é o cara. Eu como astronauta visitei planetas, transpus o limite do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos, vi do coração disco voador. Em meio às galáxias do mundo universo, encontrei em Marte a musa do amor. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece mesmo de Marte. Mas deixa das noites estética de estrelas, beleza que igual não tem em outra parte. Possui sinônimo de água, mas ela parece mesmo de Marte. Mas deixa das noites estética de estrelas, beleza que igual não tem em outra parte.